e realmente acho que o azar pode haver. Sabemos que os nossos serviços técnicos são normalmente células a resolver quando há levantamentos de condutas, e sabemos que eles fazem de tudo para fazer o reabastecimento o mais rápido possível. Realmente é de lamentar. Já é o segundo dia em que realmente há esta falta de água. Ontem ela chegou a estar restabelecida. Pode não ter tido a pressão efetiva, mas ela chegou a estar restabelecida. Temos um problema que aqui nesta parte, haverá outras onde há pior, mas as mais altas ainda é pior, que as pessoas nem sequer conseguem tomar banho porque os catadores não disparam com a pouca água que há. Temos cafés e restaurantes afetados precisamente com a falta de água. Portanto, se as pessoas atrasarem, nós damos uma taxa pelo atraso das pessoas pagarem no pagamento da água, acho que também devemos pedir agora aos responsáveis realmente a organização pelos danos causados aos oliveirenses, e aí partilho a opinião do Sr. Presidente.